candial, batuque no canjerê. Eu vou levar meu quintal, toca samba pra você. De festa no candial, batuque no canjerê. Eu vou levar.